Bom, Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 256 com a uniforme no 04 para São Gonçalo. Vou no 256, aguarde cópia. Uniforme, confere informação em curso. Sério, o helicóptero vai comprovar no horário interferir e autorizar a taxa de Alfa Juliette Portal 01. Alfa Juliette 01, autoriza você. Fala o 6254. Eu sigo, o é 6254. DLA para 1720. Confia? Não contém informação. DLA do 6254 para 1720. 1720 conferir junto ao centro. 1720 DLA feito. Obrigado. O tráfego adicional é um estilo à direita, vertical de lado de preto, 500 pés. Tá visual, mas manterá devido à separação, tá bom visual para animar. Se autorizado direto. Chame Salvador na frequência 11935. 965, acho que eu não sei. 1935 de terceiro. A Serra Bravo, Golfe Romeo, via Amper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Amper Zulu 44, nível 340, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Motiva, transponder 5557, controle 11935, tá 3805, portão 2. Tá o 3805, deixamento correto, chame pronto. Bora. Fala, Golfe 1964. Voo 1964, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, informante da Juliette, o nome agora. Salvador, boa tarde, eu vou no 256 com uniforme no 4 para São Gonçalo. Vou na rótula do Bacaxi, qual o melhor por aqui saída? Vou na Natal. Gente, aguarde o 1256. Aguarda. Olímpio 08, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-0, nós, tráfego à esquerda, helicóptero a 500 pés, sem interferência. Tem aquele bravo, chama na papá. Curva à esquerda, saída Puca, Jamos e Pá. Transponder 5013, controle Salvador, PR 1119, decimal 35. Com 1256, Olímpio 370, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamos e Pá. 5013, transponder 1935, controle na posição 04. Cotejamento correto, 1256, chame pronto no 04. Chama. O 1964 autorizado via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 94. Juliette, ao meu repórter, vejo código da porta. Ingresso, Lima Quilo Bravo. Autorizado alinhar e manter, pistão 7, Lima Quilo Bravo. Alinhar e manter, Quilo Bravo, vai alinhar e manter. Olimpo 08, decolada 02, controle da 935, bom voo. 935, vai chamar o controle, Olimpo 08, obrigado. Alfa, tá livre, frequência boa. Max Juliette, o meu já transfere 1935, bom voo, até a volta. 935, obrigado, Juliette Romeu. tarde, Lédio Romeu. Ok, tá livre a frequência, tranquilo, boa tarde, até a próxima. Quilo Bravo autorizado decolagem, pista na 7, após decolagem mantém a proa até 1.000 pés. Vento 180 graus, 109, Lima, Quilo Bravo. Salvador, gol no 256-04 para pushback, estacionamento. Pelo 756-04 autorizado, chame táxi. Chama. Portão 2 para pushback, estacionamento. Número 2 do setor, aguarde. Aguarde. Trulli 1935, bom voo. Obrigado, 1935, boa tarde. Chamou o sal? Botafogo Romeu, Serra Papa Romeu, Serra do Primeiro, agora escolhe. Papa Romeu, Papatão com Romeu, Charlie X-Ray pra cópia? Confirme o passo, pista que decola. Confirme quanto se afasta em Salvador, Papa Tango, Romeu, Charlie, X-Ray. De alto de afastamento seria 289. 289 e afasta quantas milhas? Afastando por 200 milhas, 281. Então a radial ideal de saída é 281, afastando 200 milhas em Salvador? Sente a guarda de cópia. Gente, transporte de termo, Patão Romeu, Charlie, X-Ray. Solo é o gol 1256, agora para o táxi, tem alternado Maceió, 2 horas e 45 de autonomia, 101 a bordo. Bruno, tá ouvindo? 101 a bordo. 101. Bora 256, autorizar ataque até o ponto de espera, via Inter, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 097 com 101 no POB, Maceió, Zumbi dos Palmares e 245 em autonomia. Afirmação, 07, chama lá. 3205, após a liberação do Boeing da Guacalda, autorizado puxo no 02, chama ataque. Após a liberação do Boeing da Guacalda, está livre, chama ataque na 3205. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 256, próximo ponto de espera, na 10, próxima decolagem. Cruzada linha IMAT, pistão na 0, gol no 256. A linha IMAT, o gol no 256. Meia decolagem autorizada agora, pistão a zero, vento 190 graus, 190 nós. Voo no 256, pro decolagem autorizada, pistão a zero, vento 180 graus, 190 nós. Livre decolagem, voo no 56, na 10, voo 1256. Azul 2714, ciente da informação Victor, 160 Barreiras, parte 3. Azul 2714, número 24, aguarde. Ativo Romeo Charlie Express. Salvador, Oxenia 6254. Aguarde mais um instante, Oxenia 6254. Guardando. Meia, decolado aos 12 e controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Oceania 6254, Oscar. Autorizar o Salvador Oceana, Bravo Romeu Juliette, via 3144. Nível de voo 360. Decola da pistona 0, curva à direita. Saída da El, Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5520, controle Salvador em 119.35. Estado Rio de Janeiro, nível 360, Ampezulu 44, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, direto seguro. Oceana 5520, controle 119.35, pushback, acionamento, posição 14. Oceana 6254, cotejamento correto na posição, remoto no 4, do 41, não autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6254. Para o táxi, Oceana 3805, 151 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro no 017. Via Índia, livre táxi, ponto de espera da 10, 295.017, Sam 3205, boa tarde, obrigado. Papatango Romeu Charlie X-Ray, confirme PLB autonomia alternativa. Confirme a autonomia? 7, 4 e 30, aguardando cópia. Lá, corrijo. Mantenha o ponto de espera, 3805. Mantenha o ponto de espera, 3805. Do plano de veio. Nível 160, decola da pistona 0, curva esquerda. Transponder 5021, controle Salvador, opere 119.35. Poderia confirmar a saída para o azul? Afirmo, como transição do ataque. Autorizado 160 para Serra Nova Mirava Romeu Barreiras, decola da 110 com curva à esquerda na saída Momo, transição WhatsApp. Aciona 5021 no controle Salvador 1935, azul 2714. Azul 2714, confirma o nível de voo solicitado e autorizado? Foi 160. 160 aprovado para Serra Nova Mirava Romeu, cotejamento correto no 43, chame pronto. Chamarei no 43, pronto, azul 2714. Cumbu no 1, aguarde cópia. 09, atento a possibilidade de pássaros no eixo de aproximação. Livre pouso 1017, 90, 41, 9. Acionamento a critério, Cumbu no 1. Papa Romeu, Papatango Romeu, Charlie X-Ray, ponto cópia. Autorizado observador para Serra Delta Lima Eco. Visual 085 autorizado. Decola da pistona 7, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até liberação do controle. Transponder 5100, controle Salvador, opere 119.35. O nível restritão no 1.000 pés até liberação. O Romeu Charlie X-Ray. O transponder agora modificado para 5045. Romeu Charlie X-Ray. Cotejamento correto, só minha torre agora para decolagem. 19. 1-1-2-0-5, hoje é o time do 07, Romeu Charlie X-Ray. Chama o meu táxi, Romeu. Romeu Charlie X-Ray. 3805, tá visual com embreagem da zona final? Afirma, 3805. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter pistola 0, tá 3805. Após a passagem do tráfego na final ali, mantém na 10, tá 3805. Autorizado alinhar e manter, pistola 7, o Romeu, o Charlie X-Ray. Sem condições de decolagem imediato? Ok, então a linda, cola 197, vento 170 graus, 109. O Romeo, o Charlie, sim. Oi, eu vou 2008, boa tarde, baixo pra baixo. Azul 419, solo 011, libere na Fox, chame 211. Alfa, repórter JTC, Juliette. Aguarde 106, curva à direita e reporte no através da RMA, aguardando a aproximação da 107. Sim, vai passar o 06. Tráfego agora 12 horas, 2 milhas, tipo helicóptero a 500 pés. Ok, tá sendo abusado. 3805, decolagem autorizada, pista na 0, vento 80 graus, 10 nós, 3805. Decolagem autorizada na 0, 3805. Gol 2008, informação de tráfego. Um pequeno poste decolando da pista auxiliar com pouso litoral, interfere no seu pouso. Tráfego adicional, helicóptero, 4 milhas no setor norte, também não interfere. Aguarda apenas a 1-0 livre. O vento está de través com 180 graus, 10 nós. Gol 2008. Essa aguarda autorização para a pose. Romeo Charlie X-Ray, decolado a 19, sobe a 1.000 pés, restrito na Xé, 1935, controle, bom voo. 1.000 pés, restrito na Xé, 1935, graças ao trabalho. Torre, Papatanga, Lima, Cruzolô, está a 4 milhas para o externo. Lima, Cruzolô, sente reposta no externo, 1017 no ajuste. Foi o Guardião Zerodeia, versão da NMA, para a parte do Graham. Sente, Guardião Zerodeia, aguarde. Gol 2008, pouso autorizado, pistão na 0, vento 90 graus, 08 nós, gol 2008. Teve pouso na 9-0, 08. Guardião 06, ingresso final 17, inicialmente para pouso pairado na cabeceira, reporte na conta final, Guardião 06. Segue prosseguindo, toma 7, 06. Estou em Salvador, vou para Mundo Ouro, no Pátio Militar, de atualidade. 3805, decolado 220, controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde, legal. Rumo no 1, autorizar o acionamento, chame táxi. Está pronto o táxi. Chame na Taxi Hotel, rumo no 1. São Vitor, autorização para Galeão, pronto para a copa. Só 3193, Vitor confere a guarda-cópia, prepare e dá o Lederume para o Galeão. Dá o Lederume agora. Serra, November, Vitor, copia. Autorizado, Salvador para Serra, Bravo, Quebec, Vitor. Via rota do plano de voo. Nível autorizado 280. Decolada pistola 17, curva direita, saída Arbor. Após Arbor, Elefa, Elefa ou Piló, após DCP Conquista. Transponder 5044, controle Salvador, PL 119, decimal 35. Papai Romeu, Serra November, Vito, cotejamento correto, confio em PLB. O nível 280 autorizado para a vitória da conquista, chame a torre, fracionamento, táxi, decolagem 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Falando, boa tarde, o 2008, vamos ter tudo. O 2008 autorizado, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Tá 3193.4. Pronto, Salvador. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Lima. Via UP November 857. Nível de voo autorizado 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Irume. Transponder 5034, controle Salvador em 119.35. Estou autorizado 360, para o Rio de Janeiro, Galeão, Amper Novembro 857, Aerovia, decola 10, curva direita da El, Leda Irume, 5037, 5034 é o transponder e 1935 controle, TA3183. TA3193, cotejamento correto, 5034 confere transponder, chame pronto. Chama alegria. Salve Salvador, azul 2714, parte 3 para puxa acionamento. Azul 2714 autorizado, puxa no parte 3, chame Itaca. Itaca, azul 2714. Salve, vai estar funcionando. Salve, está em Santianac, precisa 10 minutos da cabeceira 97, mais 4 traças do CVL. Gente. Confirmo 3193, saída Dael Irume, transmissão? Dael, Leda Irume. Tá, o que eu tenho aqui é Dael com transmissão Coral, Mótima, Ilhéu, Ideve, Nenhuma e Irume. Confirme a rota que você tem no... com que o senhor possui no seu plano, tá 3193? A rota é pelo ato novembro 857. A saída Dael, Leda Irume. Seria a Dael... Ideve e depois vou Irume? Dael, Leda e Irume. Então não tem essa saída aqui na minha caixa, é outra caixa? 5-4. Tem lá dentro, 5-4. Que é o 3193 na escuta? Na escuta. A posição Irume é uma posição futura. É da El, Leda, pode descer até Irume. Ok. Então, saída da El, Leda e apoio direto de Irume. Okay. Afirmo. E a UP é novembro 857. Ok, obrigado. Via Alfa Kilo, parte 3, observando o ATR da Azul, vai iniciar o táxi pelo distante. Golf Juliette Golf, autorizado, pouso pairado na cabeceira 17, vento 180 graus, 109, Golf Juliette Golf. Copiado, Golf. Confirmando, após o, controlar a cabeceira, vai manter por 3 minutos e RMT, confirme? 10 minutos em treinamento de solo. Gente, chame para remetida, Golf, Juliette, Golf. Positivo. Justo 9017, puxando a 6250. 254, livre decolagem. Torre, boa tarde, número 64, passou externo. Tirou o número 64, ciente, tráfego final na 0 avistado. Ajuste na 0 no 7, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Vento no 80 graus, na 0 nós. Informa o tráfego, tem helicóptero, agora está pousando pairado na cabeceira no 7, caso receba do TICAS. Voo no 64. Gente, está aguardando autorização para 1-0, 1-64. Pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 1-8-0 graus, 1-0-9, gol no 1-64. Gente, livre pouso, pista 1-0. Puxando a 6254, decolou, decolada aos 1-8, corrijo, as 2-7, controle 1935, com o... 1935, para trabalhar. Parada do aeronave dessa série. Ok, visual com a aeronave da Força Aérea, está autorizada até o ponto superior da 1-0, via Pátio Índia. No ponto de monitorar a torre 10895, azul 2714. Doracionário 6142. Aguarde copo para Recife, prepare Puca Jamaru. Puca Jamaru. Paulo, boa tarde, Papatela, Papa Tango Eco Zulu November, prossiga. 105, Tango Eco Cópia, é um plano 105 para Porto Seguro. Salvador, rumba 1-1, visão operadora da curta final, vá no ponto de espera do alto da 1-0. 1-1, autorizar a linha e manter a pistola 0. Rumba 1-1, a linha e mantém 1-0. Salvador, passa no seu Roberto Bravo. Roberto Bravo. Roberto Bravo está na rotatória, senhor. Vai ingressar para o circuito de Tarapoz, intenção do passe 3 para desembarque de passageiros. Confirma intenção, partiu 3? Partiu 3, senhor. Só pode desembarcar passageiro. Ok, seguinte, vertical. Prossegue até a vertical de Lauro de Freitas, recorte na estrada do Coco para o cruzamento da pista e pouso para as 3. Essa não é Lauro de Freitas, Roberto Cabral. Voo no 64, solo 29, liberando agora chame 211. 211, obrigado. 208 ao controle, 29, a torre. No transponder, 1-0-5 autorizado, restrito no Rio Pés, confirme POB? 04, amor. 05? 04. 04? Chame a torre para acionamento, taxa de decolagem 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097, o Papatango Eco, Zulu November. Solo, gol no 164, de frouxo, escuta. Gol 164, Pronto. Autorizado Salvador para Serra Bravo Romeu Foxtrot, Jumper Zulu 17. Nível de voo 350. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca Jamaru. Transponde 5042, controle opere 119, decimal 35. Telemel no 42, curva esquerda, saída Puca Jamaru, chame pronto na posição 05. Tá lá. Gente, o Roberto Cabral vai reporte vertical do céu do Cuco. Bravo. Pode confirmar pro Mike, filhete Romeu? Mike, filhete Romeu. Ingressando próximo ao farol de Itacoa para pouso em Serra Bravo, Serra Vitor, pátio 5, Mike, filhete Romeu. Condições de prosseguir direto pátio? Condições está presente, Mike, filhete Romeu. Direto pátio, reporte controlado. Vento no 80 graus, 089, Mike Gillette Romeu. Reportará controlado, Mike Gillette Romeu. Zulu November autorizado ali a manter. Corrijo. Autorizado. Inicialmente mantenha papel, é Zulu November. Golf Juliette Golf. Livre na taxiway November e aguarde para retornar à cabeceira. Zulu November autorizado agora, o táxi até a cabeceira 97, atento ao helicóptero livrando na Oscar. Correção, livrando na November. Você vai lançar do corpo. 2-7-4, pronto, operação, estou no zero. 2-7-4, autorizado ali, aí mantém, estou no zero. Ali, mantendo no zero, 2-7-4. Romeu Escabravo, direto, pátio 3, reporte controlado. Atento a movimentação Boeing da Gol na taxa real. Sim, bravo. Golpe, Golpe, livrou a cabeceira na estação de novembro. paciente, mantendo o Vega aguardando para retorno. Salve 34, Romeu Oscar Bravo. Para a nova cópia, chame 21. Bravo. Aliado e pronto, Azul 27 da base. Bravo, Azul 27, 14, 21-0, vento 180 graus, 109, decolagem autorizada. Decolagem, Azul 27 da base. Novembro, pista 97, decolagem autorizada, vento 180 graus, 109. Mais Juliette Romeu, controlando 5? Juliette Romeu, 5, controlado. Frequência livre. Livre, frequência transponderosa de mais, Juliette Romeu. Afirmo, Golf Juliette Golf. 193, levanta a restrição, radão do Golf, você passou agora? 18, certo? Sol 3193, agora autorizado o semitar. Obrigado, obrigado. Sané 6315, aguarde cópia. Estabilidade S, Pro 10. Aposto no externo, 1017, o Xané. Para o PC, qual é o metro 36? Afirmo. Ok. Ecos do Novembro, decolado aos 36, farol, na minha escuta até o farol de Itapuã, chame 1935 na vertical, Ecos do Novembro. 1935 na vertical. Afirmo, até a entrada do pátio principal está autorizada, negativo ingresso. Ah, direto ponto do Eco Novembro? Confirme? Eco Novembro, confirme? Eco Zulu Novembro, confirme? Caso receba tráfego tipo helicóptero acionado na cabeceira 197, não interfere no seu pouso. Pista 90 livre, pouso autorizado, vento 90 graus, 10 nós, 6326. Tá, sente o tráfego helicóptero 97, autorizado pouso 90, voo Chanel 6326. Juliette Golf, confirme por gentileza o tipo de equipamento? É um 4-4? R-22, Rádio Serrada. 63115 para SOP. Autorizado, Salvador para Serra, Bravo, Golf, Romeu, via Peugeot 10, Papa Alfa Índia, DCT, Umbádia, Peugeot 44, conforme rota. Transponder 5025, nível de voo 360, controle 119, decimal 35. Ultra 63, 15. Papa Alfa, 5025 no transponder, na posição 01, no cotejamento correto, chame pronto. A 1 vai chamar pronto, já. Para o parque, setor 3193, 154 a bordo, 3 horas e 30, sai da cabina. 1443 e 30, confirme a alternativa. 154 a bordo, 330, alterna Campinas. Autorizado, táxi até o posto de espera via máximo no Índia, quando lá torre 118, decimal 195, ajuste altímetro no 097. No 097, pátio Índia 1895 lá, obrigado, bom dia. Xené 6326, solo aos 39, mantenha a eco e chame 211. Mantém a eco, chama 121 no morno, minha tese mesmo. Boa. Solo, Salvador, 6326, livrou na eco. Na eco, Salvador. Xalé 6326, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, adicionário 6326. Salvador, boa tarde, TAN 3154, sobrevivendo o ILS da 10. TAN 3144, ajuste 9097, continua a aproximação, aguarde a autorização de uso. Negativo, TAN 3154. Sim, 3154, ciente. Já informa um tráfego, tipo helicóptero, está realizando um procedimento na cabeceira auxiliar 97 à esquerda. Está com o transponder acionado, caso receba, sem interferência no seu pouso. Vento 90 graus, 10 nós, pouso autorizado, 3154. 3154, quer confirmar a condição em bateria? Tá molhado, seca? Negativo, pista seca. Ok, obrigado, 3154. Gente, tá 3193, mantenha o ponto de espera. Mantém. Tráfego da companhia na longa final e ponte Abstam. Na longa final? 5 milhas agora. Se é autorizado, decola separado, totalmente pronto. Ah, eu tô ciente, mantém o ponto de espera. Golf, Juliette, Golf. Ciente, Golf, Juliette, Golf. Eu mesmo não tenho condições. Tem condições de taxar a baixa altura até 35, já meteu de lá? Ok, autorizado. Táxi via pista até a 35, reporte iniciando a remetida. Tráfego Airbus da TAM, final de uma milha e meia já, quanto pouso, aguarde a passagem. TAM 3193, visual, quando não é vacinal. Paciente, TAM 3193, pós pouso de companhia, linha mantém ou não zero? Pós companhia, linha mantém, TAM 3193. Salvador, azul 465. 4065, proscópio? Pronto. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Quilo, Papá, Rio Peso Luno 0, UBAP, Rio Peso Luno 6, BHZ, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 340, decola da pistola 0, curva direita, saída da EULE da Motiva. Transponder 5063, controle Salvador, opera em 120 decimal, 119 decimal 35, controle Salvador. Autorizado Campinas, rota do plano nível 340, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Mótica. 5063, transponder 1935, controle. 119 decimal 35, frequência do controle, chame Brown na posição 03. Paciente, 1935. Chame 6326, ingresso Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 6326 da Chanel. Libere na Eco, chame 219. Libera na Eco, 3134. Juliette Golf, remeteu aos 44, curva direita para o circuito padrão de helicóptero e reporte na final. Sempre será a curva direita, cruzando o eixo da 10. Afirmo de imediato, ok? Tráfego da TAM agora, final de 8 milhas. Sente, iniciando. TAM 3193, decolagem autorizada. Pistola 0, vento 180 graus, 10 nós. Iniciando, 3193. Lima, quilos Zulu de imediato, autorizado. Cruzamento da pista no instante. Vai até estar livre a frequência. O livro hoje dá 1-0, Golf de Leste Golf, vai iniciar uma aproximação para a cabeceira 1-0, parado. 1-7, confirmo. Confirmado, 1-7. Gente, autorizado, o pouso parado na cabeceira 1-7, reporte para iniciar a remetida. O Golf e Juliette Golf. Positivo. TAM 3193, decolada 246, 1935, morro. 1935, obrigado. TAM 3154, antes da Juliette. Mesmo até a posição, informo que a aeronave que irá parquear encontra-se ocupada pelo Airbus da Avianca, posição 05. Afirmativo, TAM 3154, tá aguardando. TAM 3154, informo que a senhora acabou de entrar em contato com o solo Salvador, o seu beat mudou para o 10, autorizado ingresso via Juliette. Para o 10, via Juliette, TAM 3154. Queda, vai pousar fairado na cabeceira auxiliar 17, não interfere na sua aproximação. Vento 190 graus, 109, ajuste 1017, pouso autorizado, pistola 0. Livre pouso, uma pistola 0 com 1017, está 3560, ciente do trânsito. Salvador, na tubação do Rajão 08. Rajão 08, prossiga. Parado, parte do Rajão, para 10 a bordo, controle padrão, para voltar para a próxima direção, solicita a coordenação para o número 920, altura do de 48, 5 horas para... Já que o voo dia da hora. Eu estou para a parte da balada da capturagem, ela está. Comandante, capturagem, só lá, por favor. Gente, confirma o destino? São Torre Salvador, com rumo sul. Yeah. Transponder 01. 0156, controle opera em 119.35. Responde a escola do 43, o Bruno, coordenação 14, 1935, vai tomar controle 119, 35, código 01, 5000, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, confirma, Zé, o bem? Zé, o Oscar. Chame a torre, pressionamento, táxi, decolagem, Romeu Oscar Bravo, ajuste altímetro 0 na 7. Bravo. Falou, Chanel 6321. Chanel 6321, prossiga. Só Brasília. Chanel 6321, Vitor, a informação em curso, aguarde cópia. Em sentido da Vitor, ok? 3154, senhor vem entrando na posição 10, aguardando o sinalizador. Você podia entrar em contato com o mesmo, por favor? Ah, isso aí, eu não monitoro a sua frequência mesmo, já está providenciando. Obrigado. Autorizado o acionamento. Chame táxi. Serra 9, bem-vindo. Tem condições de iniciar de imediato? Autorizado. 180 graus, 10 nós. Golf, Juliette, Golf. Zero, zero, nove, chamou pra Copilhão. 3560 no Solos 49, libere na Foxtrot, chame 211. Na Foxtrot 1211, tá 3560. Informa a chuva no setor nordeste do aeródromo, deve estar aproximadamente umas 5 milhas do aeródromo. Obrigado. Golfo ZS Golf, autoriza a curva à direita para cruzar 17, ou final, o eixo da 10. Negativo. Golf, Juliette, Golf. Mantenha a proa do litoral e reporte na vertical da costa. Positivo. Correio Salvador, boa tarde, boa noite. 85, curta final, baixar travado. Ah, o gol no 885, ajuste 907, na visual com campo? Afirmativo, visual, meu pé. Tráfego à direita, um tipo helicóptero, 500 pés com proa do litoral, não interfere no seu eixo de aproximação. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 80 graus, 1-0 nós. Circo no 1-0, vou no 885. Pode passar no grau, tá? Pode guardar, né? Pode. Imagina, prossiga. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 1-7. Leva a da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Nível 360. 5104 no transponder, controle Salvador, pere 1119, decimal 35. Autorizado 360, Brasília, decola da 10, curva direita na árvore Elevo. 5104 transponder e o controle central 35, Chanel 6321. Chanel 6321, cotejamento correto, posição 06, chame pronto. Chama 6321. Paulo Salvador, boa tarde, 2009, 309, 30 Vitor. 2009, Vitor, confere autorizado Salvador para Serra Bravo e Ilha Lima. Via rota do plano de voo, nível 240. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda e Ilhéus. Transponda 5071, controle Salvador, opere em 1119, decimal 35. Autorizado, Ilha 240 para Ilhéus, conforme rota do plano, decola da 1-0 com curva direita, saída da Euleda, qual direto Ilhéus, código 5071, controle saída 1935, voo 2009. Voo 2009, contestamento correto, chame pronto. Chame de pronto. Então, 3560, informe para aguardar o início do táxi do Airbus da Avianca, após que o tráfego inicial, o táxi autorizado ingresso Ilhéus, portão 01. Então, observando o Airbus da Avianca, a gente depois segue para a posição 01, 3560. Solo Salvador, boa tarde, com 85 Libras. Voo 1885, autorizado táxi Alfa, reportagem da táxi 6 Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 85. 50 Louro 966, pouso autorizado pistola 0, vento no 80 graus, 08 nós. Tráfego à direita, tipo helicóptero a 500 pés, caso receba. Está sob litoral, sem interferência, sua aproximação. Ok, seguinte, 966. Bom, o Golf Juliette, Golf está visual com tráfego, está autorizado, cruza na retaguarda do mesmo. Afirmo, Golf Juliette, Golf, após o pouso do gol, autorizado o cruzamento na vertical da cabeceira 10, sem interferência com a 7. O tráfego tipo carro vem alinhado para decolagem, com curva direita. Positivo, está visual com os dois traços, vai cruzar no, na vertical da 1, né? Ô, Xanaro, 6315, acionado para o táxi 172 a bordo. no PLB, confirme alternativa e autonomia. Sim, negativo, está com 172, 172. Ocean Hermes 3, 5, alterna Galeão, 5 horas de autonomia. Autorizar ataque até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118995, ajuste altímetro na 097. Tome aí 17 livros, tá? Quando lá, 103295, obrigado. Circuito pela esquerda, guardando base. Grato. Guardião 08, toma o tráfego tipo helicóptero à sua esquerda, cruzando o campo sob a cabeceira 10, não interfere na sua decolagem. Decolagem autorizada 97. Vento 190 graus, 089, Guardião 08. Vem da colagem, tá tudo com a tráfego, Guardião 08. O Gol 1966 solo, ao 54, libere na Fox, chame 211. 211-966, liberado. Romero, está bravo na escuta? É, escuta. Está pronto a decolagem do pátio? Pronto. Reporte fora do solo, comprou no litoral, Romeu Escabravo. Vento 180 graus com 8 nós. Bravo. Presidente, gol 985. Gol 9966, autorizar táxi Alfa, reporte onde táxi 6 Juliette. Alfa até Juliette, 9. É o gol 985, está próximo a Juliette. Autorizado, ingresso Juliette, portão 02. Juliette para 02, 985. Estou alinhando para decolagem. Grato, Matheus, estou aguardando a autorização. Tio Romeu, Oscar Bravo, mantenha outra vez tudo a torre aguarde. Bravo. 08, decolado 55. Siga no corredor X restrito a 1000, 1935 ao controle, bom voo. Não, guarda lá, fala isso aí de 1920, é possível? Não, desculpa, o guardião 08. Chame do 1935, está presente. Bom, 1935, muito grato. 6315, ponto de espera 10, pronto. Romeu, Oscar Bravo, está visual com carva? Afirmativo, cara. Gente, o Mestre Cabral, autorizado para o outro farol do Itapuã, chame 1935. Bravo. Salvador, 6315, boa. 6315, autorizado, ele aí, Matheus, está na 0. Sim, Matheus, na 0, Matheus, está na 0. Ele nem solicitou o push, nem a copiou. Gente, 966, ela guarda aqui para ajudar. Aguarde Tráfego Salvador, boa tarde, gol 1659, autorização Galeão. 1659, autorizado Galeão, nível de voo 360. Rota, foi November 857, MUL. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Irume. Após Irume, intercepta o November 857. Transponder 5077, controle Salvador 120, corrigindo. Controle Salvador 120.